instante do teu coração. Vem tirar as escamas que atrapalham minha visão. Quero ver tua glória sobre mim brilhando. Em um dia perfeito me tornando. Só tua palavra faz tudo novo se tornar. Só teu sangue tem poder para que eu possa me tornar algo mais que a neve. Pai, transforma-me. Escamas que atrapalham minha visão.